Salve, coelhada! Decadente 145! Inesperado, que não era pra ser hoje. E decadentes na Copa número 1. Vamos ter que falar da trairagem que aconteceu esse final de semana. Então, decadente 145 é pela saída do seu Anderson Moreira. E decadentes na Copa 001, que era o programa que estava previsto para hoje e previsto para todo o restante da Copa, para falar dos Jogos do Brasil. Falando da pelada de ontem, de pelada a gente entende, Brasil 1, Suíça também 1. Seu Alisson Fernandes, boa noite. Boa noite, já não basta sofrer com a América, agora nós vamos ter que sofrer com a seleção. Elaiá. Seu Jair Viana, dê seu boa noite. Boa noite, como disseram os grandes filósofos da internet, um empate com um gosto de empate, né? Exato. Um time que a gente tem que comentar que a entrada do Renato Augusto era para melhorar, né? Então vamos comentar isso, como diz o Alisson. Estamos acostumados com jogo ruim, né? É, por aí. É isso aí. Pra quem não pegou a referência do empate com sabor de empate, procurem por aí. Falha de cobertura, programa da TV Quase, que está sendo apresentado durante a Copa no UOL TV. Então procurem aí os meninos do TV Quase, tanto no Falha de Cobertura quanto no Strogonoff. É uns programetes que eles estão fazendo também nos intervalos das partidas, tudo na internet. Nós vamos começar falando de Brasil, porque o assunto mais interessante da noite é a saída do Anderson Moreira. Então nós vamos dar uma de João Kleber e vamos deixar ele pro final. Para. Quer saber da trairagem? Aqui tem informação. Então no final do programa vocês vão ouvir. Bora, seu Fernandes, quer fazer resumo da partida do Brasil? Ah, cara, eu não preparei resumo não, mas o Brasil pra mim começou bem. Uhum. Nos primeiros 20 minutos ali, 15 minutos, achei que o Brasil tava bem. Apesar de que a Suíça começou até tentando tomar as rédeas da partida ali, surpreendentemente. Mas o Brasil se equilibrou, o Brasil estava tranquilo, estava ciente do maior poderio ofensivo que tem, começou a trabalhar a bola, o Brasil saindo no início muito bem jogando, gostei de ver algumas triangulações ali na nossa intermediária, tanto pelo lado do Danilo quanto pelo lado do Marcelo, o Brasil conseguindo começar as jogadas com muita qualidade para chegar ali do meio para frente. Do meio para frente faltou inspiração ali já desde o início, deu para perceber que o Neymar não estava bem, Felipe Coutinho tentando buscar a bola um pouco mais atrás para levar para frente, até que num chute abençoado ali do Felipe Coutinho, o Brasil sai na frente, um chute na gaveta pegando na trave e entrando, o Brasil sai na frente, e aí por um momento eu achei que era o Anderson Moreira que estava treinando o Brasil, porque o Brasil fez o gol e acabou. Pensei o Anderson que tá ali. Exatamente, pensei o Anderson que tá ali. E aí o Brasil, não sei nem se foi recuo, mas o Brasil perdeu o ímpeto, perdeu a vontade de jogar, não sei o que aconteceu, mas após o primeiro gol, toda aquela inspiração ali do início, que não era lá também, grandes coisas, mas se foi. E nas partidas com o Tite, foi uma das primeiras vezes que eu vi isso acontecendo assim de forma tão drástica. Então, não sei que peso teve a estreia, não sei que peso teve o respeito à Suíça ali, mas o fato é que o Brasil, a partir do primeiro gol, se mostrou soberbo demais, achando que ia fazer o segundo quando quisesse, e faltou um pouco de suor ali, de transpiração para tentar continuar no jogo. A Suíça deu uma equilibrada, começou a gostar um pouco mais da partida, Brasil não oferecendo muitos riscos para a Suíça lá atrás, e uma Suíça diferente da Suíça de anos atrás, né? A Suíça que sempre foi reconhecida por ser muito forte na defesa, por ter uma defesa muito sólida, quase intransponível, mas pouca inspiração no ataque. Mas ontem não. Até fiquei surpreso quando eu ouvi nos comentários antes do jogo de que o treinador da Suíça teria falado que não veio para o jogo para empatar, não. Pensei, aquele lero-lero clássico, né, de treinador, de que fala que não vai vir para empatar e chega na hora, bota todo mundo para trás da linha da bola. Mas não, de fato, ele foi para jogar com o Brasil. Depois que conseguiu o empate a Suíça num lance muito polêmico, a gente vai debater isso aqui, a Suíça continuou. A Suíça não ficou só para trás, não. A Suíça, de fato, buscou a vitória, se mostrou insatisfeita em certo nível com o empate contra o Brasil numa estreia de Copa do Mundo. Então, só por essa coragem da seleção suíça, achei que foram sim merecedores do empate, apesar desse empate ter saído num lance, para mim, faltoso. Então, um resumo básico do jogo para mim é esse. Jair Viana, como é que tava o churrasco? Rapaz, não deu para fazer churrasco dessa vez, não. A logística complicou esse final de semana, não deu certo o churrasco, não, mas É, também no próximo vai dar 9 horas da manhã fazer churrasco, só se virar, né? Uai, por que que não pode? Quem pode trabalhar depois? Não dá não, hein? Em algum lugar do mundo é meio-dia. Lá na Rússia, por exemplo, é 3 da tarde. Tá? Exato. Né? Mas não vai dar não, infelizmente. Mas assim, eu concordo com o que o Alisson falou, muito isso aí. É, eu acho que a Suíça realmente surpreendeu em relação ao futebol que ela sempre jogou. Né? A gente via sempre aquele time chato, encardido, um Criciúma dos Alpes, né? Aquele time que não joga nada, mas joga fechadinho e arranca ponto dos outros. E aí, o Neymar, por exemplo, eu vejo que ele ontem não conseguiu jogar por 3 motivos. Primeiro, eu acho que ele ainda não está 100%. Né? A preparação física dele não tem como estar 100%. A segunda coisa é que nego bateu nele com gosto ontem, né? Ontem o cara pegava na bola, era uma chapuletada, tudo bem que ele fazia aquela cena de sempre. Mas o cabelo daquele não é pra apanhar? Aí eu concordo. Mas, né? Aí vocês viram o meme, acho que de 10 quedas do Neymar, eles colocaram tudo na mesma imagem. Aquilo é sensacional, velho. Os caras chamaram de camaçudo do Neymar. As 10 posições dele. Mas ali realmente, mas ele apanhou bastante ontem, né? E assim, e o Barbantinho, ele pegava na bola sem condicionamento, cercado por 2, 3 e não largava a bola nem fudendo. Então assim, tem que tirar um cara desse de campo? Eu sou completamente contra, porque esse cara não jogando nada, ele puxa 2 zagueiros. A verdade é essa. Então, se tirar ele de campo, eu acho que piora o time nesse sentido. Uhum. Mas eu acho que, assim, se a gente fosse eleger Bala e Colatina mesmo, eu até brinquei no grupo disso aí, mas um dos Colatina foi o Tite. Como é que um cara fala assim, vou mexer no time, vai lá e tira o Renato e bota o Renato Augusto? Aqui, você brincou, mas a gente devia ter feito isso mesmo, viu? Nos próximos jogos, vou preparar o formuláriozinho e deixar a galera votar. Mas nós não vamos votar aqui, não? Não, nós vamos também. Nós vamos também. Tá. Aqui, só pra dar uma resposta aqui pro Marcos Neto, que tá perguntando se a gente vai falar só de seleção. Não, vamos falar de seleção agora no início, depois a gente fala da América. Mas fica aí, porque é o nosso jeito de falar de seleção. Primeiro a gente fala da seleção depois a gente fala da seleção do povo. Isso, depois a gente fala do que é mais importante. Então, gradativamente, os assuntos mais importantes vão ficando pro final. Falando do Neymar, primeiro, melhor do que os 10 gifs com as quedas dele, foi a foto do Eric Cantona com uma tigela de espaguete em cima da cabeça. Sensacional. Sobre o cabelo. Tá certo, né? Como dizer, a gente tá zoando aqui, e eu acho que era isso que ele queria, porque saiu recentemente até uma entrevista do Ronaldo. Não, a entrevista não sei se é recente, mas enfim, eu reli ela recentemente. Uma entrevista do Ronaldo, antes do Neymar ter feito o que fez no cabelo, eu tinha lido essa entrevista do Ronaldo comentando o corte cascão em 2002. Uhum. Que era uma situação parecida, né? Ele tava voltando de contusão e não sei o que, tarará. A entrevista é bem recente, não é lá daquele tempo, mas ele falando que falou, não, eu cortei o cabelo daquele jeito, pro povo começar a falar do meu cabelo e parar de ficar discutindo qual que era a minha condição de jogo, que eu tava voltando. Eu pensei nisso, entendeu? Também. A tática, pra mim, é a mesma que o Neymar tá usando agora. Né? Deu certo com o Ronaldo e tá se provando certo também, com até certa medida com o Neymar. É claro que eu também concordo que a atuação dele não foi tão brilhante quanto a gente esperava. Mas a diferença é que o Neymar tem um histórico de cabelos ridículos, né, cara? Também tem isso, ajuda. Então, mas aqui, de cabelos escrotos. E quanto às quedas, só pra falar das quedas, Wallace, o povo reclama, cai, isso aqui. Eu não acho que ele caia cavando muitas faltas. Aí eu nem acho que ele caia tanto. Eu acho que foi o Ronaldo, o fenômeno, até que comentou durante a transmissão da Globo, e é fato isso. É um mecanismo de defesa dele, né? Porque se você toma uma pancada com o pé travado no chão, a força tá toda ali, né? É física, né, gente? Doutorador! Ele devia fazer igual a lagartixa, deve dar um rabo. Toda vez que alguém dá uma porrada, ele solta o rabo. Uma perna no meio de campo, né? Conduzindo a bola. Capaz de jogar muito ainda. Mas enfim, é um mecanismo de proteção dele para que os impactos não sejam maiores e as contusões venham com mais frequência, porque toma porrada o tempo inteiro mesmo, isso é normal. Eu acho até que o Ilon faz uma coisa parecida. O Ilon também cai muito, se você olhar. O Ilon não é aquele que recebe impacto e segura no tranco, né? O Ilon recebe impactozinho e ele já tá caindo. E eu acho que é bem similar, é um mecanismo de defesa para não receber essa porrada com toda a força. É claro que tem hora, talvez ele acaba perdendo uma oportunidade de uma jogada ali, que você recebia pancadinha e continua, levanta, ergue a cabeça e vai. Mas, no geral, consigo entender o que, que ele tava fazendo. Você ia falar, Wallace? É, eu ia falar esse negócio do mecanismo de defesa mesmo, porque a gente acha isso... Tem gente que pode achar isso uma bobagem, mas não é não, cara. Porque às vezes o cara deixa de entrar com o pé tão forte em determinada jogada e perde aquela jogadinha ali, mas não perde uma Copa do Mundo. Aqui no Brasil, em 2014, a gente viu o Neymar fora na final e a gente viu o que aconteceu. Então, a seleção ainda é muito dependente dele. É importante que ele se preserve um pouco mais nas jogadas, principalmente agora que ele está com uma contusão recente. E a gente sabe que jogador adversário é maldoso, sim. Para pegar um Sérgio Ramos aí, dar um pisão naquele pé que ele está com a contusão há pouco tempo, não custa nada. Agora, o que irrita no Neymar e o que faz todo mundo chamar de caicá, eu acho que não é nem o tanto de queda, mas é o tanto que ele tenta valorizar cada jogada. E as caras e bocas, os gritos, o sofrimento que ele faz com cada quedinha. É isso aí que eu acho que irrita. E eu acho que ele deveria ser mais bem orientado quanto a isso, apesar de já estar bem rodado. Então, se fosse para mudar, já teria mudado. Mas, de repente, continuar com a mesma forma de jogar. Mas não precisa tentar valorizar cada lance como se tivessem amputado a perna dele. Não precisa daquilo. Só cai quando achar que deve cair e pronto. É, por aí. Serjão presente. Boa noite. Ô, Sérgio Tavares, boa noite. Corri e consegui chegar. Mais atrasado que Renato Augusto? É, eu já tinha parado com isso, né? Mas eu sei que vocês sentem falta, então resolvi fazer dinâmica hoje. Troféu Renan Oliveira pro Sérgio hoje. Muito bem. Então, já aí, Sérgio, seu destaque inicial da partida. Destaque da seleção? Ó, primeiro, para começo de conversa, Copa é do caralho, né? Então, ganhando, perdendo, indo mal e tal, ainda assim é bom demais. Eu acho que, eu não sei, eu não ouvi o começo aí, não sei o que vocês já falaram, mas eu acho que o primeiro tempo, normal, eu acho que o primeiro tempo nós jogamos razoavelmente bem, talvez um pouco mais de intensidade ali, mas se poupando um pouquinho, então acho que foi bom. Se o jogo todo fosse igual o primeiro tempo, eu estaria satisfeito com a estreia, mas no segundo tempo não. No segundo tempo o Brasil fez aquilo que a gente xingava o Anderson, de recuar o time e tal, segurar o resultado, babá, e aí isso não dá. Aí jogou mal, não soube, caiu na pilha da Suíça de ficar marcando firme e tal. Neymar segurou a bola demais, ele tem que tocar mais, ele é bom, ele é habilidoso, ele é um cracaço, mas ele tem que, ele não vai jogar sozinho, né? Parecia aquele Neymar da era Dunga, que ficava só segurando bola no Neymar, segura e tenta fazer de tudo e tal. O jogo do Tite é um pouco melhor do que isso, então achei que pecamos aí. E tomamos um gol de um vacilo tremendo, não sei se vocês já falaram, né? Claro que foi falta ali, todo mundo viu e tal, podia ter o VAR, blá, blá, mas independente desse erro todo, nós vacilamos demais naquele cruzamento, todo mundo vacilou ali. Então, e aí eu acho que... Mas o gol pra mim, aquilo ali é vacilo do goleiro, cara. Também. Todo manual de pelada, primeira página deve falar assim, ó, pequena área, o goleiro já sai dando joelhada e de soco pra fora. Concordo. Que é dele. Então, assim... E tem bola, Jair, que é mais difícil, mesmo sendo na pequena área, tem bola que é mais difícil pro goleiro, porque às vezes ela vem muito rápida e às vezes ela vem lá na pontinha da pequena área ali, né? Ou num lado do outro. E às vezes ainda tem jogadores que atrapalham a movimentação do goleiro até ele chegar na bola. Mas aquela ali... Ela não foi lá tão rápida, ela foi bem próxima a ele e não tinha nenhum jogador, a não ser o jogador que cabeceou, mas aí ele ia chegar até ele, não tinha ninguém atrapalhando a trajetória dele até aquela bola. Então, pra mim, a falha maior também é do Alisson. Pra mim ali o gol é dele, porque, igual eu falei, aquela bola ali é pra sair gritando, dando joelhada e pronto. É minha, tem que dar um soco pra fora e é assim que funciona. Eu acho até que o Alisson é o principal culpado, mas eu não acho que ele é o único, não. Tinha oito jogadores ali, sim, um monte sem função nenhuma, tá dentro da área lá só vendo o jogo. Ninguém marcou, o cara subiu sozinho. Então tem... por isso que eu tô falando. Nós vacilamos geral ali. O Alisson talvez seja o principal culpado, mas teve vacilo de todo mundo. Mas eu não acho que foi falta, não. Outra coisa que eu achei falta, e outra coisa que eu achei estranho também, Sérgio, é que eu achei muito esquisito por que que o Miranda não pulou. Porque foi falta. Beleza, teve um empurrão. Mas não foi um empurrão, assim, pelo menos na minha visão, que o impedisse de pular. E aí ele não, ficou... Não, mas deslocou ele, cara. Sim, mas se quando ele... Quando a bola chegou lá, ele já tinha... Ele tava no chão, hein? Ele tava curvado ainda. Ele perdeu o tempo por causa do empurrão, cara. Mas tenta ver se ele... Minha impressão, pelo menos. Se ele tenta pular, mesmo com o empurrão, era muito mais fácil do juiz visualizar e dar a falta. Eu acho que ele já ficou, quando ele sentiu a mão nas costas, ele já achou que o juiz ia dar a falta ali, e talvez os jogadores estejam com muita confiança nesse negócio do VAR, e aí ele nem pula. Eu acho que se ele pulasse, ia ficar muito mais claro no alto o deslocamento que ia ter, e talvez o juiz desse a falta. Eu achei que pelo lance ali, dava pra ele tentar pular. Ele foi meio displicente ali. Ele fala isso no final do jogo. Ele falou isso no final do jogo. Se ele tivesse caído, talvez o juiz tivesse dado, uma coisa assim. Que ele foi displicente, foi igual todo mundo. Por isso que eu tô falando, a culpa foi de todo mundo. É, não, o empurrão pode não ter sido tão forte e tal. A gente pode discutir essas coisas e tal. Mas ele tinha que ter se colocado na jogada. Ele não se colocou. Sim. Então, uma falha dele é essa. O Alisson tinha que ter saído na bola, não saiu. Os outros jogadores tinham que ter feito a cobertura, não fizeram. Então, é isso que eu tô falando. Todo mundo errou, né? Mas eu ainda acho que o empurrão deu uma deslocada nele. E aí, como ele não se impôs na jogada, ele perdeu mesmo. E aí, dentro dessa somatória de falhas aí, tem a falha, logicamente, do juiz e da inovação dessa Copa, que é o VAR. Isso a gente, eu acho que a gente não pode, demonizar esse negócio que está começando agora, que eu acho que é uma inovação extremamente benéfica para o futebol, e é a primeira competição assim gigante em que está sendo usado e popularizado. É claro que vai haver falhas de início, mas eu tô achando o critério de utilização muito confuso, isso, muito estranho, muito mal feito. Essa história isso, de ficar só na mão no comando do juiz do campo, se ele vai utilizar ou não vai, que hora que ele vai utilizar, que hora que ele não vai, isso, pra mim, isso não tá legal. É claro que é a primeira vez, é assim mesmo, é com erros que vai construindo uma melhoria no processo do negócio, mas já poderiam ter pensado algo um pouquinho melhor para essa Copa. Tá dando confusão para mim muito é por causa desse critério. Não, e ninguém precisa reinventar a roda também, não, né? É, o pênalti também, todo mundo concorda que foi pênalti, né? Para mim foi. Não acho que foi, não. O cara deu um abraço, cara. Eu acho que não foi. Eu acho que ele tentou valorizar, e jogador brasileiro tem que entender que o juiz não vai marcando, principalmente quando o cara tenta valorizar, o juiz já tem a rixa de aí se não dá, e eu só realmente avaliando a jogada, eu acho que não foi força suficiente pra ser falta ali. Tem contato, tem a mão, mas pra mim não é contato, não é força suficiente pra ser falta ali, não. É, eu tô com o Alisson também. O cara desequilibrou, deu um tostão na coxa dele, ainda deu um abraço de urso. O cara impediu o segmento da jogada. Então, assim, pra mim é pênalti. Se você impediu o segmento da jogada, é pênalti. É, também penso assim. É, se ele não tivesse fechado as mãos, foi só os braços ali em cima, talvez eu até concordasse com a Cis. Mas o cara abraça de botar a mão no peito mesmo e falar, vem cá, com carinho. Um abraço no cagote. Quase um abraço Sérgio Tavares na Independência. É o que eu já tenho experimentado. Meu amigo. A próxima vez. Falando do VAR. É, concordo com o Alisson. Acho que o grande problema, eu não sei se você quis dizer que foi uma falha do VAR, Alisson, dando a entender que seria uma falha do árbitro que está lá em cima. É, porque isso eu acho que a gente não tem como saber. Né? Não, ele eventualmente pode ter falado com o juiz e o juiz simplesmente ignorado, que é uma prerrogativa do juiz em campo fazer isso. Que talvez o uso do VAR mais bacana fosse igual no vôlei, por exemplo. Exato. No vôlei, cada técnico tem direito a dois pedidos de 2x7, não é isso? Isso. No vôlei tem 2x7. No futebol americano, e aí como é que funciona o negócio? É, o cara tem 2x7. No vôlei eu não tenho certeza. Eu acho que é. No vôlei é 2 errados. Isso, é 2 errados, é isso que eu queria dizer. Ele tem 2x7. Eu acho que 1 por tempo no futebol tá de bom tamanho, não é toda hora que tem lance assim. Né? O vôlei, a bola é mais rápida, bateu ou não bateu na linha e tal, é mais difícil. A tecnologia do gol, assumindo que ela também seria usada junto com o VAR, já resolve também boa parte dos problemas se a bola entrou ou não entrou. Mas esse é o grande ponto. No vôlei e no futebol americano também, o cara tem direito a, no caso do vôlei, 2 chamadas para verificação do vídeo. Se ele chamou e estava errado mesmo o que foi apontado pela arbitragem, o desafio foi feito e ele desafiou corretamente, ele não perde uma dessas reclamações. Ele continua com 2 até o final do set. Ele pode pedir 10 contestações de marcação. Se as 10 estiverem certas, ele vai terminar o jogo com 2 na conta. Agora, se ele errou uma, contestou, não, essa bola foi fora mesmo. Perdeu uma, só tem mais uma para usar esse set. Use com moderação. Eu acho que se botar uma por tempo pro futebol, dessa mesma coisa de analise o lance, se a arbitragem não chegar à conclusão de que o desafio é correto, você perde aquela chance também. Eu acho até que é suficiente. 2 também seria razoável, mas que fosse 1. Mas hoje não. Hoje, Vossa Excelência, os caras já levaram não sei quantos anos para aceitar alguma ajuda tecnológica. como se eles não errassem. A partir do momento que eles têm essa ajuda tecnológica, culturalmente eles ainda estão imbuídos daquela coisa de que eu tô vendo tudo ali acontecer. Eu achei uma coisa engraçada na hora que na hora do gol da Suíça, que o Neymar ficou virando pro juiz, olha lá, tá passando no telão. Aí o juiz olhando pro outro lado, tipo assim, não vou olhar, não vou olhar. não olho. Entendeu? Então, assim, eu acho que a recomendação, não vi acontecer ainda na Copa, mas a recomendação é, o jogador ou o treinador que solicitar o uso do VAR deve ser amarelado. É ainda pior do que não poder pedir. É uma infração você pedir a verificação do lance do VAR. Diga, Sérgio. Não, é isso mesmo, né? A gente tá implantando o negócio e tem coisas que vão ter que ser melhoradas. Isso aí eu concordo com vocês. Só que eu aí, refletindo, tá? Nem eu tenho uma posição quanto a isso, não. Mas até ouvindo vocês falando isso, comparando com o vôlei, por exemplo, tal, no futebol eu acho que é um pouco diferente, porque tem muito mais jogada subjetiva do que cravado. Não sei se esse sistema funciona tão bem. Um impedimento é muito claro, né? Ou a bola na mão, alguma coisa assim, é muito claro, mas tem muitos lances que são subjetivos, que o VAR não necessariamente vai ir. Eu acho que é um pouco diferente do vôlei, a bola tá dentro da quadra, bateu na linha ou não bateu, bateu na rede, não sei, eu acho que... Mas dizer que o time vai ter a possibilidade de fazer o desafio não elimina a subjetividade da interpretação do árbitro após ver o vídeo. Ele ainda vai estar... Isso, mas o que eu quero dizer é que, sendo assim, o árbitro, o cara vai perder o desafio, por exemplo, e vai continuar puto porque ele ainda acha que foi e o juiz acha que não foi. Tá, então... Sim, não, mas beleza, aí acontece o seguinte, Sérgio. Aí acontece o seguinte, o cara marcou... Você é treinador do América, você tá jogando contra o Corinthians. O cara marcou um lance duvidoso que beneficia o Corinthians. Se você não tiver um desafio, esse cara, se ele tiver mal intencionado, se ele tiver só intencionado a apitar pro maior, como normalmente acontece, isso, ele simplesmente vai ignorar o árbitro do vídeo e vai validar aquilo ali. Uhum. Quando você pede o desafio, e aí eu concordo com você, ele pode, da mesma forma ele pode ver como os lances são subjetivos, não é igual o vôlei, porque o vôlei nem dá opção pro árbitro, não. Isso. O vôlei já aparece lá, foi dentro ou foi fora. Além disso, toque na rede e outras coisas assim, que também são subjetivas no vôlei, mas são bem objetivas. Sim, mas nesse caso, por exemplo, você é treinador do América, você pediu o desafio. Como ele é subjetivo, perfeitamente o juiz pode ver e ele confirmar a marcação dele. Só que vai ser muito mais constrangedor fazer isso se a imagem estiver sendo clara de que aquele lance era pró-América. Exato. Eu acho que o que vai pegar é mais por aí. Se deixar só na mão do juiz, cara, ele pode... Vai ter juiz, por exemplo, que às vezes o cara é contra ajuda de vídeo e ele vai ignorar toda vez. Ele vai simplesmente falar, não vou usar isso e pronto, acabou. Então, eu acho que tem que ter alguma regra mínima e talvez essa regra dos desafios, por mais que não seja tão objetivo quanto ao vôlei, você tá certinho na sua análise, mas talvez ela vai dar um pouquinho ajudar, de possibilidade, né, para os dois times. Senão a gente corre o risco da mesma tendência que existe para apitar a favor do maior, ela continuar acontecendo em relação à arbitragem de vídeo. O cara já sabe que ele tem 367 câmeras vendo ele. Ele sabe que se ele errar, foi erro. O juiz não viu. Era um lance muito difícil. Agora ele tem a possibilidade de rever umas coisas que ele não tinha antes. Uhum, tá então, certo. No mínimo, ele vai ter que rever aqui. Se ele quiser puxar pra ele, beleza. Continua sendo um direito dele. Se a interpretação dele for diferente da do desafio, ele continua com a marcação que ele deu. Agora, o que não... Ele vai ter que pensar duas vezes. O treinador acabou de apontar um erro de arbitragem aqui. Se ele olha o lance e fica claramente também pra ele, fica muito mais tranquilo pra ele também. Se fica claro que no desafio, não, houve a marcação minha está correta. Os comentaristas de TV estão vendo o mesmo vídeo que ele está vendo. Então não vai passar a semana inteira penalizando ele. Pegando um lance, por exemplo, da última partida nossa lá do contra a Chapecoense. Aquele lance final lá daquela falta do Messias, que vocês em campo ficaram putos e tudo mais, uhum, e não sei o quê. Vamos supor, tá? Vou fazer um exercício. Supõe que aquele lance é dentro da área, tivesse sido marcado pênalti, né? O Ederson reclamou da marcação, o próprio Messias reclamou da marcação. Aí falou, beleza, desafio, vai lá, o árbitro vai lá na telinha e vai assistir lá. Cara, é claro, as duas faltas que o Messias faz. Toma primeiro puxando o calção, depois dando cotovelo na cara do sujeito. Era capaz do Messias até tomar mais um cartão ali, né? Pra além da marcação do pênalti, ainda tomava o cartão, que se bobear o cara só viu o puxão de calção. Mas tá lá, ele teria a segurança de ter visto o lance, revisto o lance no replay, pra poder confirmar a marcação dele. Então, assim, pra eles é interessante. Só que eu não vejo por parte da FIFA e mesmo dos árbitros qualquer a humildade de entender que eles erram, de querer rever esse lance e ter essa salvaguarda. Então, acho difícil. Acho difícil. Essa melhoria que vocês estão falando já foi. Há quanto tempo a gente não ouve falar em árbitro de vídeo? É. Há quanto tempo a NFL tem isso? Eu lembro que em 92, quando eu comecei a assistir Super Bowl, eu acho que já tinha isso de revisão de lances no vídeo. Entendeu? 92. Nós estamos falando de 26 anos atrás. O vôlei já adotou há muito tempo também. E esse papo vem no futebol há muito tempo. Só que a FIFA é resistente a essas coisas. A NFL tem um sistema que eu acho que é um pouquinho é misto, né? Porque na NFL eu acho que toda jogada de pontuação ela tem que ser revista. Obrigatoriamente, qualquer lance de touchdown é revisto. Seja ele absolutamente claro ou não. E além disso, eu acho que tem os desafios também, né? Ele é meio misto. Tem os desafios, exatamente. É um sistema. Não acho que qualquer lance de gol tenha que ser marcado. Qualquer lance de gol, qualquer lance de pênalti tivesse que ser revisto. Não acho que o futebol precisa chegar a tanto. Mas só os desafios eu já ficava feliz pra caramba. Sim. É, agora, eu queria falar, mudar a prosa aqui da arbitragem um pouco mais para dentro do jogo. O Neymar teve uma atuação ruim, sim, isso é fato. Tem a questão física, então dá para a gente botar um pouco na conta disso, e faz sentido realmente, ele começou a treinar agora, então pode ter sentido isso. Mas eu queria debater com você o seguinte: já não está mais na hora da gente ter Neymar dependência, não. Eu acho que foi o tempo em que isso até se justificava, mas a gente tem hoje lá na frente um Felipe Coutinho que esse sim ontem, para mim, teve uma boa atuação, soube ser o jogador importante que ele é no cenário internacional, mas a gente teve ali um Gabriel Jesus e um William que ficaram bem abaixo. Então, eu estou vendo aqui nos comentários muita gente descendo a lenha no Neymar, é claro, prego... Tem um ditado que fala que eu acho que é prego alto que leva marretada, né? Então, isso é normal, isso é natural que essas críticas apareçam a ele, mas a gente tem que olhar os caras do lado. E esses caras do lado, a gente não tá falando de peixe pequeno, a gente não tá falando de Egito, que quando o Salah não joga, não tem outro cara para sobressair. A gente tá falando de um Gabriel Jesus, que é peça importante no Manchester City, a gente tá falando de um William, que até há 2-3 anos atrás era um dos principais jogadores do futebol inglês, que é o futebol mais rico do mundo. A gente tá falando de um Firmino, que hoje é destaque no Liverpool. A gente tá falando... Eu gostei do Firmino ontem. Entrou com mais vontade que o Gabriel Jesus. Mas o que eu queria dizer é que o Neymar, como a estrela maior da constelação, ele tem sim que jogar muito mais do que jogou ontem. Acho que ele tem que jogar bem mais perto da área do que jogou ontem. Ele tem que segurar muito menos a bola e ele tem que tentar aquele tipo de drible que ele tentou quando ele estiver lá perto do gol, que aí é um drible e uma finalização. Lá atrás não adianta ficar tentando enfileirar, não, porque não vai conseguir. Mas quando ele não jogar, que é o que aconteceu ontem, esses outros caras têm que ser cobrados também. Não dá pra ficar só passando a mão na cabeça e, o Neymar não jogou nada. Esses caras também têm que ser cobrados. Uhum. Concordo mais. Deixa eu puxar rápido aqui uns comentáriozinhos pra gente já mudar de assunto. Marcos Neto, você comentou. O Adolfo aqui, Brasil e Suíça, joguinho meia boca. Deixa eu ver o que mais. O Adolfo, a gente não superestima demais o Neymar, o Neikai Júnior. Barbantinho é pouco, Rafael Moura também puxa dois zagueiros. Marcos Neto concordando com o cabelo para desviar a atenção. O Adolfo falando que o Alisson comentou bem sobre o Neikai Júnior, valoriza demais as faltas e as quedas. O Leandro Mourão falou que o Sérgio Tavares deve estar chateado. Você está chateado, Sérgio? Ué, como todos nós, né? Mas nós vamos falar daqui a pouco. Você não é desses que torce pra Argentina, não, né, Leandro? Pelo amor de Deus, bicho. Não, mas acho que ele tá falando do Anderson. Ah, do Anderson? Ah, sim, nós vamos entrar nesse assunto. O Adolfo, gol foi falha do goleiro, que não saiu na bola. Não foi falta no gol deles e não foi pênalti. Não foi falta no gol deles? O não foi pênalti do Gabriel Jesus, eu até aceito a dúvida, mas não foi falta no gol deles? Eu já ouvi isso com o argumento de que o empurrão não foi tão forte que e aí não seria. Então... Mas não precisa ser forte, né? Você só desloca o cara. Ok, mas enfim, então. Eu vi de um comentarista da arbitragem, inclusive um comentário interessante, né? Porque, não, é independente do VAR, aquele é um lance que o juiz tinha que ter visto. É verdade. Ele mesmo. Então, muito claro, né? Pra além do VAR, ele tinha que ter assistido aquilo ali e visto o empurrão. E lembrando que a FIFA hoje deu um parecer de que o árbitro não errou nenhum desses lances. Então, para a FIFA, mesmo depois revendo e tal, para eles não foi falta. Então, é isso. Eles estão entendendo que aquele empurrão ali foi um empurrãozinho tão leve que não caracterizou falta. Isso. O Marcos Neto está dizendo que o VAR do vôlei funciona porque ele é ou não é, não tem interpretação como no futebol. Mas no futebol americano ele tem interpretação também, viu, Marcos Neto? Tá com o Adolfo aqui, de que não foi falta e não foi pênalti. Gente do céu. E galera, vamos falar do Coelhão. Vamos falar do Coelhão, então. Então, não, vamos votar no Bala e Colatina, de ontem. Bala e Colatina, desculpa. Vamos lá. Então começa aí o Alisson, o pro bala do jogo. Pro desespero do Marcos Neto, vai ter mais uns 5, 10 minutos de seleção, sim. Então vamos lá. É o Bala primeiro? É o Bala primeiro. Pô, bicho, foi logo no mais difícil. Não, mas, não foi difícil. Eu tava esquecendo. Meu Bala é o Coutinho. Eu achei que foi feliz demais no chute dele. É, jogou numa posição que não é a posição de origem dele lá no Barcelona. E mesmo assim, sobressaiu, teve muita vontade, participou, buscou a bola lá atrás, levou com qualidade. Pra mim foi o melhor da partida. Serjão. É isso aí. É, eu até acho que ele caiu de produção no segundo tempo, igual o time todo. No segundo tempo o Coutinho não fez tanto e por isso ele estava meio que como termômetro do time. Na hora que ele baixou, o time todo baixou também. Mas no primeiro tempo ele fez uma partidaça e pra mim é o Bala mesmo. Jairo. Tira do mudo, Jairo. Opa. Só que ele... pra mim é o Coutinho também, só aquele chute que ele acertou, já merecia, mas participou demais, tava ali muito presente o tempo inteiro, correndo, então assim, merece o Bala assim. Muito bem, eu também vou te pedir Coutinho, pelo gol e pela atuação, jogou muito bem mesmo, gostei dele, gosto do Paulinho, gostei da entrada lá do Firmino, mas hoje, pra mim, Felipe Coutinho foi o melhor em campo. E Colatina, Wallace? Você falou em Colatina aí, deixa eu primeiro só contextualizar. Eu sempre gosto de fazer um programa vendo alguma partida. É a partida que eu achei que foi Remo e Atlético do Acre. E quem tá jogando no Remo, Rafael Bastos. Só pra muito falar bem. Colatina, Rafael Bastos. Beleza. É, mas o Colatina, bicho, acho que eu nunca fiquei tão feliz de dar um voto de Colatina, porque eu vou poder votar no Neymar, velho, pra Colatina. Normalmente eu voto no Luan. Normalmente eu voto nesse tipo de cara. Não, hoje eu vou votar no Neymar pra Colatina. Muito bem. Será que nosso Acreano de Botas está lá vendo Remo e Atlético Acreano? Seu Colatina, Sérgio. Colatina é difícil, porque tem muitos que ficaram abaixo. O Neymar é o mais emblemático e eu entendo muito o voto nele. Mas, não sei, cara. Eu acho que a falha do Alisson é gritante de não ter saído. O Gabriel Jesus não fez nada ali na frente. Verdade. O William ficou abaixo. Até o Tite, as trocas dele, não conseguiu fazer o time mexer e tal, fazer alguma coisa e tal. Mas, pra mim, quem não jogou nada, principalmente pela posição que tem, que é um nosso volante que segura tudo, mas que vai pra frente, é o Paulinho. Ele não tirou nenhuma bola, uhum. E na hora que ele foi pra frente, ele não fez nada também e tal. Então, meu voto vai nele. Muito bem. Jairão? O meu Colatina ficaria entre o Renato Augusto e o Fernandinho, mas assim, eu vou no Fernandinho porque ele literalmente não fez nada no tempo que ele jogou. Ele tá participou de algum sorteio e ganhou a vaga da seleção aí. Não, desculpa, o Renato Augusto fez o quê? Não, o Fernandinho. No tempo que ele participou. Não, fez nada. Então você tá nos dois, porque o critério pra mim é o mesmo. Mas aí que tá, o Renato, eu vou votar no Fernandinho porque o Fernandinho joga mais bola que o Renato Augusto. Pois então, assim, o Renato Augusto. A sua expectativa era maior, é isso? O Renato Augusto, eu chamei ele de jabuti na árvore do jogo. Ele é o jabuti na árvore do jogo. Você não sabe o que ele tá fazendo, quem botou esse ele lá. Esse sim ganhou a promoção e foi lá. E o Fernandinho ontem, assim, ele joga mais do que jogou, mas ele tava completamente perdido em campo, errando passe à torta e à direita, foi o que me fez raiva de quem jogou. O resto, assim, é aquela coisa de fim de temporada, tão ali, o Gabriel Jesus tá ainda vendo o que vai acontecer ali, mas o Fernandinho, pra mim, fez muita raiva ontem. Acho que não chegou muita bola no Gabriel Jesus. A atuação dele realmente não foi boa, mas não chegou muita bola nele. O Paulinho não me incomodou, vou ser bem sincero, não me incomodou a atuação do Paulinho. O Fernandinho realmente não fez nada, ficou muito pouco tempo em campo, depois já da bacia com a água derramada. Nossa Senhora. Desculpa, gente, é porque eu acabei colocando, o Alisson comentou, eu vi o lance do Remo aqui, pelo amor de Deus, dois jogadores do Grêmio, do Remo, conseguiram bater de frente um no outro dentro da área de ataque, que e um indo em cada direção, um entrando na área de frente pro gol para marcar mais um gol e o outro sair. Então, o que é isso? Para quem tá curioso, 35 de segundo tempo, 2-2, Remo e Atlético Acreano. Não tem ninguém curioso, meu. Tem, aposto que sempre tem, certo? Sempre tem alguém curioso. Eu não sei nem onde é que eu tava, depois desse lance aqui, eu acho que eu tava falando o Colatina. Você falou do Paulinho. Paulinho e tal, o Fernandinho também esperava mais dele. O Renato Augusto é o jabuti no toco. E eu vou votar nele pra Colatina, cara, que ele não devia nem ter ido pra Copa. Ele fez absolutamente nada. Sabe quem poderia estar ali na vaga dele? Rodriguinho tá voando, jogando muito mais bola do que Renato Augusto tá jogando. Todo time tem o Juninho que merece. Todo Renato time. Augusto é o Juninho da seleção. Pois é, mas o Juninho ainda é útil, né? O Juninho ainda fala alguma coisa. Renato Augusto é o Davi da seleção. É, o Davi. Muito bom, muito bom. Wesley. É, porque já não tem idade do Wesley. Não é mais promessa. Então nós vamos ficar com o Davi da seleção. Acho que é a melhor definição. É, aqui, só pra passar régua na seleção e não deixar passar em branco, o Danilo, que é o nosso representante do Coelhão lá, né? Ele teve uma atuação discreta. Não fedeu nem cheirou, né? Foi, fez o trabalho também não foi bem, esqueci de comentar. Eu gostei do Marcelo antes. Só pra não passar em branco o Danilo aí, que é um cara que tem um carinho muito grande pelo América e a gente tem que torcer bastante por ele lá. E a torcida americana também retribui esse carinho. Então vamos lá, Decadente 145 agora, pra falar da crocodilagem, da trairagem, do Judas da semana. Fora de época de carnaval, mas teve, o América teve aí a sua malhação de Judas. Senhor Anderson Carilli Moreira, que nos, na sexta-feira ou no sábado dá uma entrevista dizendo que não, que tá focado no América, que tá focado no trabalho e que pipipipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop brigadão, falou, valeu. É claro que não foi assim, mas aceitou a proposta do Bahia, saiu, hoje divulgou uma carta de despedida da torcida americana, onde ele agradece a todo o clube, onde ele atribui ao sucesso no América não apenas o trabalho dele, mas o trabalho de toda a equipe que estava ali, os jogadores, os demais funcionários e tudo mais, mas vai lá, ele lá, chorar em cima dos dólares, lá no Bahia, porque a proposta deve ter sido muito mais interessante. Eu já vi até teoria da conspiração de que ele já estaria fechado com o Bahia e estava escalando Luan, Jury, não sei mais quem, para minar o América nesse campeonato mineiro, visando sucesso, sabendo já que ele ia no Bahia. Aí, me desculpa você que pensou assim, mas você tá muito dodói, filho. Não vamos tanto, né? O que aconteceu é que, de fato, chegou a proposta maior, gente. E ainda que ele tivesse focado no trabalho, como ele disse, eu já vou dar minha opinião aqui, eu consigo entender e acho natural a saída dele. É uma crocodilagem, é uma trairagem, é um daqueles momentos, como foi o do Guto Ferreira ano passado, saindo do mesmo Bahia para ir para o Internacional, em que você vê a choradeira de técnico falando, ah, você perde 3-4 jogos, você vai embora, e aí o cara vai e abandona o trabalho no meio do caminho. É uma pena, mas eu consigo entender na cabeça dele e de qualquer técnico de, cara, se eu perder mais 3-4 jogos aqui na frente, vão pedir minha cabeça, talvez eu não dure, e daqui a 2 meses eu tô desempregado. Então, já que estão me chamando ali, eu vou ali. Garantir o meu. Lá talvez eu tenha uma sobrevivência um pouco maior, tenha mais tempo de trabalho, feche um contratinho bom aqui, com a cláusula de rescisão boa, né? O Bahia provavelmente paga, inclusive, a cláusula, a rescisão que ele tem eventualmente com a América, e foi seguir a vida dele, gente. Futebol é assim, de um dia para o outro você não tem mais espaço, né? Na lista que vocês estão fazendo aí de quem pode vir, quem pode não vir, tá cheio de nome aí que tá sem trabalhar um bocado de tempo. Então, o cara foi lá, garantiu dele. É assim, é o mundo em que vivemos. Acho uma trairagem, mas é a escolha pessoal dele. Eu não digo o que eu faria diferente no lugar dele. Quem queria começar aí, o Jairo? Não, eu ia só comentar que eu vi uma entrevista do presidente do Bahia hoje e achei interessante que ele comentou que ele tentou conversar com o Enderson, mas que o Enderson não aceitou conversar antes da parada da Copa. Ah, não, tá. Quer dizer, eu achei interessante assim que houve essa abertura, mas para a parada da Copa. Aí eu fico pensando, será que o Enderson já estava sentindo um clima ruim? O que está acontecendo? Traíra, fela da gaita, como diz o Nordeste. Mas, assim, eu não consigo entender como é que o sujeito troca. Eu entendo, assim, pela grana, entendo tudo, mas é o que eu falei no grupo ontem. Quando um sujeito troca um projeto por dinheiro, em geral, ele fica sem os dois, entendeu? Quando vai ser difícil o cara chegar, por exemplo, alguém chegar no futuro e falar, não, eu vou te contratar aqui, nós vamos fazer um projeto, não sei o quê. Não dá pra confiar, cara. Eu acho o seguinte, realmente é surpreendente, e justamente por ele ter sido um cara de caráter durante o tempo todo em que esteve aqui. Então por isso que a gente tá tão... Por isso que acaba doendo tanto, assim. Mas ele, eu falei isso no nosso grupo, pra mim ele é o cara mais correto com esse cargo de treinador da América nos últimos, sei lá, 10, 20 anos. Mas mesmo ele sendo assim, ele acabou se sujeitando acabou cedendo aí a essa proposta do Bahia. E aí a gente não sabe qual que é o montante, né? Sim, mas ele estava numa Série B e ele tinha um salário na América bem menor. E ele recebeu propostas muito mais vantajosas financeiramente. Eu me lembro de uma da Ponte Preta, eu me lembro de uma da Chapecoense, que era ainda o time da onda, todo mundo via a Chapecoense ainda como... Ainda é um time muito querido, mas estava naquele momento do acidente, era ainda mais desejado, estava em Libertadores e tal. Depois teve uma sondagem do Vasco, que eu acho que não chegou a evoluir para a proposta, mas também se ele tivesse dado trela, evoluiria. E ele recusou categoricamente essas que... No ano passado, era um salto de carreira muito maior, porque o América ainda estava na Série B, ninguém poderia... A gente não sabe. Financeiramente, talvez, viu, Henrique? Porque o salário dele maior... é bem menor, né? Sim, concordo, assim, proporcionalmente... Isso. Entendeu? Mas talvez, assim, a proposta do ano passado seria para chegar no patamar que ele estava hoje no América, e essa proposta do Bahia coloca ele em outro patamar. É isso que eu tô falando. Talvez ano passado... Sim. Ia dobrar? Ia, mas... Né? Ainda não era o dobrar de chegar onde ele tá hoje. Pode ser, talvez a do Vasco não, mas o Vasco tem o problema que não paga, né? Tipo, você vai ganhar 400 mil, mas não vai receber, não adianta nada. Mas o que eu tento entender dessa saída do Enzo, depois eu quero ouvir a opinião do Sérgio também, é que, pra mim, subida de patamar, assim, de clube pra clube, não foi lá grandes coisas. Bahia tem grande tradição, Bahia tem mais bala na agulha, mais dinheiro que o América hoje, mas não foi um salto absurdo. Ano passado ele estava no América, ele teve sondagens do Vasco. Esse ano teve sondagens do Atlético aqui. Então, nisso, para mim, fica estranho. Subida em termos financeiros. Tem uma subida? Claro. Ele não vai para o Bahia agora ganhando menos. Com certeza ganhando muito mais. Mas ano passado ele chegou a recusar propostas. Um salto também financeiro é muito apegado à questão do projeto que o Jair falou. Muito apegado que aqui ele estava tendo tempo, condições... e ele estava apostando muito as fichas nele no trabalho que ele estava desenvolvendo aqui a longo prazo. Então, ano passado ele já deu mostras disso. Aí, para agora aceitar essa proposta do Bahia, eu acho esquisito por causa de não ter esse salto em termos de clube para clube, ter um salto financeiro, mas que é algo que lá atrás ele já abriu mão em nome do projeto e da longevidade no América. Então, para mim, me abre brecha para basicamente duas coisas. Ou ele sentiu que a diretoria, de repente, já não estava dando tanto respaldo a ele, de repente ele sentiu que o clima para ele não era mais tão seguro para ele, o cargo aqui no América, e que poderia acontecer uma demissão em 2, 3, 4 jogos, não sei, de repente ele sentiu essa insegurança, ou de repente ele sentiu a insegurança no próprio trabalho, no próprio desempenho. Ou ele não sentiu nada, o dinheiro era muito bom. Não, mas ano passado ele teve dinheiro muito bons. Aqui, ó. Sim, Marcos, não tô falando, de como ele teve. Você viu o comentário aqui do Marcos Neto? Não. O Marcos Neto botou aqui. Escutei na Itatiaia que as luvas, só as luvas de 7 dígitos que ele recebeu, nenhum santo recusava. 7 dígitos, pra você que é de humanas e não vai muito bem na matemática, é na casa do milhão, viu? É na casa do milhão. Quantos meses ele teria que trabalhar no América pra receber 7 dígitos? Acredito eu que uns 8, 9. Uns 8, 9? 8, acho ainda. Tá, 8. Vamos lá, 8. Digamos que seja 8. Nós estamos falando de 125 mil, né? Acho que tá razoável essa conta sua. Pois é. Você vai ficar 8 meses trabalhando na América? Quanto? Só de cara, só pra pegar uma passagem pra Salvador e assinar um papelzinho, você vai receber 7 dígitos? Sim, isso tem um peso. Foda-se o projeto, bicho. Entendeu? É dinheiro que ele nunca viu na vida, cara. Se isso é verdade, se isso é fato, se essa informação da Itatiaia é correta, é dinheiro que ele nunca viu na vida e que se ele deixar uma oportunidade dessa passar, talvez ele nunca mais veja. Sim. Mas talvez ele nunca mais veja. Vai, Jair. Mas você acha que o Bahia tem realmente condição pra bancar desse jeito? Acho. E pagar. Acho. Bancar e pagar. Acho. Depende pagar do parceiro. O Bahia tem que falar na agulha. A luva já é uma garantia que ele recebe agora de cara. Pois é depositada antes de pegar o avião para Salvador. Pois é, mas vamos dizer, vamos colocar esse em valores. 7 dígitos. Vamos dizer 2 milhões? Não, que seja um, cara. Tá, seja um milhão. Beleza, 1 milhão. Você não acha que o trabalho que ele tava fazendo aqui credenciaria ele a subir de prateleira? Ah, mas aí ele depende do acerto do trabalho que ele mas tá aí fazendo. Pro e se não dele, der cara. Certo, se não. Ah, mas é muita fé, bicho. Ué, esse é o ponto que eu queria chegar. Não, gente, pra mas peraí, é muita fé no trabalho. Sim, mas pra mim, essa fé dele no trabalho, peraí. Ela foi abalada em algum momento aí, Henrique. Não, peraí. Vocês estão me dizendo que vocês hoje, fossem vocês, Anderson Moreira, acreditando absolutamente, totalmente no trabalho que você está fazendo. Você tem total crença que esse é o caminho que você tem, que você entende quais são as possibilidades que você tem dentro do América, de possíveis contrataçõezinhas agora no meio do tempo, sabendo como é um campeonato, uma Série A, vocês já acham que simplesmente confiando no trabalho que você está sabendo, você vai ter um resultado que vai te levar para esse patamar no futuro? Posso responder? Você se não eu tem tivesse como ter certeza, Alisson. Você não tem essa certeza. Mas o resultado você tá colocando não depende do trabalho. Não. Você está colocando um cenário em que eu teria. Desculpa, se eu estou colocando que você tem certeza que você está fazendo o seu trabalho melhor e que esse é o melhor que você pode fazer. É isso que eu quis dizer. Eu tô dizendo, a certeza que eu estou dizendo que você não tem é a do resultado em campo. Porque isso independe, isso não é só do trabalho. Deu a louca na CBF, o América começa a ser prejudicado em tudo quanto é jogo. E aí? Tá, mas pega agora a situação seguinte. Você pode ficar no trabalho que você vem fazendo, que você acredita que tá do seu jeito. Ah. Ou você pode assumir um rabo de foguete, que é o Bahia, uhum. que provavelmente, assim, a maior probabilidade de não durar, eu particularmente digo que ele não dura 2 meses no Bahia. Uhum. Beleza. Entendeu? Ô, Jair, não, mas aí... Não, aí que tem que ter 1 milhão. Ele 1 milhão vai... pra ele são 6 meses de salário, cara. Não é 6 meses, são 8, igual a gente comprovou aqui agora. Quase 200. Mas que sejam 6. Nessa parte financeira, não. Nessa parte financeira, não. Sabe por quê? Vamos supor que ele tenha largado o América ganhando 150 mil agora. E ele vá pro Bahia com essa luva de 1 milhão aí. Vamos supor que seja 1 milhão. E fique 2 meses só no Bahia. Pode ser mais. Sim, e fique 2 meses só no Bahia. Você pode ter certeza, quando ele for demitido no Bahia, ele consegue um emprego ainda esse ano ganhando 250 mil. E mais isso do aí, que isso. Ele vai por um salário maior, ele deve estar indo por um, além das luvas, ele deve estar indo por um salário de patamar maior e ele provavelmente tem uma cláusula de rescisão no contrato dele, que ele vai ter que receber mais uma grana. É. Aqui, vamos escutar o Sérgio Tavares? Eu não sei. O Sérgio, parou de soluçar? Soluçou as lágrimas. Sérgio está vivendo fundo, você consegue falar agora? Se não conseguir, a gente continua aqui. Não, vocês não calaram a boca, né, bicho? Não, eu tô quieto, só ouvindo. Você respirar, Sérgio. Tô tentando ser seu amigo pra não te deixar passar essa vergonha. Sérgio, você tá vivendo um momento Nelson Rodrigues na vida dele. Se você não conseguir falar, a gente continua. Acho que eu consigo, vamos lá. Todo amor se tornou traição e coisas tristes. Aqui, se o Sérgio tá chorando, lá no Japão teve um show de fogos no ar de Tóquio, no céu de Tóquio, que ficou impressionante. O povo achou que era Réveillon lá. Fala, Sérgio, nós vamos calar a boca. Vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente começou aqui do Fernando Diniz, que eu brinquei com vocês e falei assim, que eu gosto muito mais do Fernando Diniz, vocês ficam falando que eu sou apaixonado com eles e tal, vocês não imaginam como é que eu sou com o Fernando Diniz. Opa. Por quê? Porque o que é a minha admiração... Bom, primeiro, o Anderson, para mim, é um ótimo treinador. E eu gostava do trabalho dele no América e por isso o admirava. Mas eu também o admirava pela convicção das ideias que ele tinha. É, na entrevista que nós fizemos lá no CT, eu e o Alisson... Ele me passou essa convicção e eu achei sensacional. De, olha, ano que vem, isso ele falando ano passado, ano que vem nós vamos jogar a Série A, mas eu vou conseguir colocar o meu estilo de jogo no América. Aqui é o lugar que tá me dando essa oportunidade para eu colocar o meu estilo de jogo. E nós vamos jogar a Série A, que vai ser difícil pra caramba, contra times maiores, mas nós vamos jogar num estilo de jogo que eu acho que é o certo, que é o melhor para se jogar. Eu achei isso sensacional. E ali, se eu já gostava do trabalho dele, eu fiquei mais admirado ainda por causa dessa convicção. É exatamente essa convicção que eu admiro no Fernando Diniz. O cara é completamente maluco, ele é kamikaze. Ele acredita naquela porra daquele futebol dele lá, e ele vai e não quer nem saber, e vai, e o Atlético Paranaense tá aí tomando na cabeça, e ele tá lá acreditando que esse é o jeito certo. Eu acho esse tipo de qualidade sensacional numa pessoa. E era isso que me fazia admirar o Anderson. E é exatamente isso que ele provou que ele não tem. Se ele acreditasse mesmo no futebol dele, não ia ser porque ele perdeu um monte de clássico, porque a diretoria estava balançando, porque isso, porque aquilo. Se ele acreditasse mesmo, ele ia terminar o trabalho dele. Não é por causa do dinheiro que ele ia mudar. Não é porque ele pode ser demitido que ele não vai mudar. Vocês mesmos acabaram de falar, se ele for demitido do Bahia, ele arranja um outro emprego. Se ele for se demitido do América, ele também arranjaria outro emprego. Então, o dinheiro, ficar desempregado e tal, não é um grande problema para os técnicos nesse nível. Vocês não sabem disso. É óbvio que a bolada que ele ganha lá no Bahia é uma bolada que deve mexer mesmo, sem dúvida. Mas se ele é um cara íntegro do mesmo jeito que ele nos fez acreditar, ele teria avisado que ele estava negociando com a Bahia. Tem duas semanas que os repórteres baianos estão cravando que estava certo já, duas semanas atrás, está certo que o Enderson vem para o Bahia. E a imprensa mineira falando, e foi lá, entrevistou o Enderson, ele foi e falou, não, o trabalho está aqui, tal, tal, tal. Então, se isso já estava certo, ele já deveria ter avisado, ele poderia julgar com pratos limpos. E ele não fez. Ele fez o que todo técnico faz. Então, ele não é diferente de todo mundo, igual ele fez acreditar. Por isso, para mim, hoje, ele é um traíra, um filho da puta, um Judas, igual a gente brincou ali com os memes, não sei o quê. Por isso, porque ele se mostrava com um discurso de um jeito e ele foi igual a qualquer outro. Você acha que estava acertado bolada antes da parada da Copa? Olha, pergunta para qualquer setorista da Bahia que já deu isso há duas semanas. É, mas o presidente do Bahia veio dizer que não, que ele foi... Olha, que coisa, hein? Ou será que o presidente da Bahia tá falando a verdade? Muita mágoa. Olha só. Eu achei aqui no Google, só se vocês quiserem, eu posso ler. Eu achei no Google aqui 144 xingamentos, o maior xingamento de todas as histórias. Se quiser, a gente pode ler. Não, obrigado. Eu entendo o seu rancor, entendo a sua mágoa, mas eu não consigo concordar. Acho que ele errou a forma como ele fez, acho que ele errou. Acho que ele poderia não ter dado essa entrevista tão recente, né? Parou a Copa? Não dá entrevista. Ô, Henrique, vou falar, você vai sair, não vai? Falou, gente, agora eu tô precisando descansar. Daqui a duas semanas, quando o time se representar, aí a gente conversa. Agora eu tô no momento de descanso com a minha família, vou assistir um pouquinho de Copa, me atualizar sobre as novas táticas. Então, agora eu não tô conversando, me deixa quietinho. Ele poderia ter feito isso. Talvez tenha sido mal assessorado nesse campo. Agora, para além disso, eu entendo essa coisa que vocês estão dizendo, que se ele tivesse certeza no trabalho dele, se ele tivesse essa convicção, eu entendo isso tudo que vocês estão falando, eu simplesmente só não concordo. Sendo pragmático, e somos aqui, eu e o Sérgio somos pai de família, vocês são arrimo de família aí na casa de vocês, o Jairão, o Alisson, quem está ouvindo a gente, gente, é muito dinheiro. E numa profissão que é absolutamente instável, quantos técnicos de ponta há no Brasil? Você conta nos dedos da mão do pé. Se bobear, principalmente daquela família que tem 12 dedos, que apareceu uma matéria hoje, que é uma família aqui do Distrito Federal, todo mundo na família tem 6 dedos em cada mão, e eles estão muito fortes na torcida do Hexa. Procura aí na internet, vocês vão achar. Família com 6 dedos torce pelo Hexa. E disso é pecado, velho? Não, não deve ser não, porque foi Deus que fez, não é pecado. Então, assim, na boa, se você ainda, eu me coloco no lugar dele. Tá, eu tô me colocando no lugar do Enderson. Se eu tô trabalhando num lugar que eu confio muito no trabalho que eu tô fazendo, que eu sei que eu tô fazendo melhor, que eu sei que eu tô experimentando tudo que eu posso daquele trabalho que eu tô fazendo, confio que aquilo ali vai dar o resultado final, que é manter. O resultado final qual é? Manter o América na Série A. Um resultado de manter o América, ainda assim, um resultado que, penso eu, mudaria o Enderson de patamar, seria conquistar uma Sul-Americana, ficar na primeira página da tabela. Esse eu acho que é um resultado que fala assim, porra, olha o que o Enderson fez. Colocou a América acima da primeira página, acima de décimo para cima. Esse é um resultado que dá esse Se ele bota na tabela de baixo, na minha concepção, assim, porra, parabéns, o Enderson conseguiu manter o América na Série A, Difícil, com o grupinho dele, com orçamento restrito, é legal. Mas não é aquele deslumbre, né? Ele tá numa profissão que é absolutamente instável, ainda que a diretoria tenha falado que vão manter o trabalho, não sei o que, tarará, isso muda a cabeça de um dia para o outro, né? E no América ainda são cinco. Ele não arranja um outro qualquer também? Não, ele não sabe disso, Sérgio. A gente acredita que sim. Você tem absoluta certeza disso? Tá bom. Eu não tenho. Daqui a dois meses, se ele for demitido do Bahia porque ele trocou um trabalho de dois anos por um projeto no meio do campeonato, ele vai para casa com a burra cheia. Ele vai pra casa com a burra cheia. E aí tudo bem. E se ele trabalhar mais, então? Ele vai aposentar agora com essa burra? Não sei, com 1 milhão ele vai abrir uma lojinha, pode fazer alguma coisa. Ele tem garantia da família dele, cara. 200 mil por mês, ele também compra uma lojinha, também segura a família dele. Não é igual. Economiza ali por mês 100 milzinho, que com um ano você já tá com sua burra cheia também. Você conhece as contas dele pra saber que ele vai economizar milzinho? Você conhece as contas dele pra saber que com 1 milhão ele vai segurar? Eu sei que ele não vende uma numa boa. É melhor do que 200 mil guardando 100 mil por mês. Claro que é melhor. Mas daí tá dizer aqui que resolveu os problemas todos, não. Eu acho que ele tá tocando. Eu não falei em momento nenhum pra resolver os problemas todos. Mas eu disse que dá mais segurança. Dá mais segurança. As burras tranquilas. Não, não vai ficar, velho. Você vai gastar tudo isso também, velho. Aqui, deixa eu falar. Calma-se, meninas. Foi a expressão. Aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Eu entendo o lado do Henrique, mas entendo que essa forma que você tá enxergando, Henrique, é uma forma de... pragmática de olhar... de família, filho. Sim, é mas é de olhar a situação financeira de uma forma mais imediatista, mais a curto prazo. Pelo eu tenho contrário, essa proposta aqui na mão agora. Sim, não, mas tô falando assim, de ter uma bolada, você tá pensando o seguinte, eu tenho essa bolada aqui agora do Bahia, de uma luva de 1 milhão, eu quero aceitar porque é essa que eu acredito que pode só, desculpa, ser minha boa chance na vida. Mas não é só ela, né? É a luva de 1 milhão, mas o que ele vai receber, mas o que ele vai receber de multa contratual de rescisão na eventualidade do que vocês estão comentando de, se ele sair daqui a dois meses. Porque ele pode também não sair, né? Ele pode acreditar também no trabalho dele de que ele vai conseguir ficar no Bahia por mais tempo. Tem essa crença do trabalho. Mas pode ter. O ponto que eu quero pegar, deixa eu só terminar. O ponto que eu quero pegar é o seguinte: existe essa lógica, e eu não discordo de você, de que ela é tentadora, sim. Uhum. E é muito fácil responder aqui agora que eu não iria, mas na hora lá eu não sei. Então eu concordo com tudo que você está falando. Mas há uma outra situação, que é um planejamento de carreira mais pensando um pouquinho mais médio a longo prazo. E aí eu acho que se o Anderson tem pretensão, e é claro que tem, de voltar a treinar um time do tamanho do Grêmio, igual ele já treinou, treinar um Palmeiras, treinar um Flamengo, treinar um Fluminense, treinar um Corinthians... treinar uma seleção. Assim. Lá na frente, né? Mas eu tô falando do clube... Eu tô falando que é do Brasil, mas eu tô falando assim, em termos de futebol brasileiro, de um clube de um patamar acima, de um dos clubes do G12 que a gente fala... Pra mim, o Alisson, hoje, o atalho maior pra ele chegar em um clube desse mais rápido era continuar o trabalho dele aqui. O Anderson, então você tá falando que ele não vai dar certo no Bahia. Não tô falando isso. Mas o Anderson, a gente viu que pro trabalho dele amadurecer aqui no América, foi tempo. A gente saiu pra Murici, a gente teve desempenho ruim no Campeonato Mineiro, a gente começou a Série B dar uma patinada, aí o trabalho começou a engrenar. E eu acho muito difícil que se ele levar o mesmo tempo pra engrenar um trabalho no Bahia, de que ele vá durar. E ele indo para um outro clube logo depois do Bahia, já vai ser reta final de temporada, não sei se vai conseguir engrenar. Então, para mim, o Alisson, dentro de uma lógica de eu quero atingir um clube da prateleira lá do alto, eu sacrificaria, de repente, essa bolada de 1 milhão e esse salário do Bahia agora para continuar um trabalho na América visando lá na frente. Exatamente. Só que aí que entra o que eu falei. Para mim, esses últimos 4 ou 5 resultados aí arranharam um pouco da fé dele nesse trabalho do América. Então, para mim, não é só a questão do dinheiro do Bahia. Para mim, a fé dele de que o América poderia realmente terminar nessa primeira página da tabela, de décimo para cima ali, para mim, isso foi abalado nele. Então, ele juntou as duas coisas e foi pro Bahia. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos ler comentários? Manda ver. Então, vamos lá. Cadê? Onde é que tá? Bom, o Marcos Neto comentou, o Leandro Morão falando que o salão estava inconsolável no domingo, você imagina como é que tá o Sergião. O Marcos Neto mandou, tem malas que vão para Belém, eu acho que vai ser bom pro Coelhão. Esse negócio com Belém, tá esperando aí a volta do Givanildo, o que é isso, Marcos Neto? Ele comentou da Itatiaia, luvas de 7 dígitos, a gente tá assumindo 1 milhão, gente, que é o mínimo valor com 7 dígitos, né? Pode ser que seja mais. E segundo a Itatiaia, que provavelmente teve acesso a esses valores, nenhum santo recusava. Leandro Mourão, não sei se a estrutura do Bahia é melhor que a do América, quem conhece fala que não. Ok, estrutura de treinamento, também não sei como é. Ele foi se juntar a outro traíra lá no Bahia, Cláudio Prates. Cláudio Prates foi trairagem? Ele foi dispensado da América, não? Dizem que ele foi um dos que trairou o Portuga, né? Então, assim, ele foi dispensado pelo América, mas enfim. A questão unicamente, o Adolfo, a questão é unicamente financeira. O Inside Man, o grupo do Decadentes, do WhatsApp, diz que o Anderson vai receber 400 mil no Bahia. O América ganha um terço disso. Nem sabia das luvas, o Adolfo está comentando. É claro que ele ia. Eu também tenho esse entendimento, Adolfo, que é puramente financeiro. E quem tem que botar comida na mesa sabe como é que é. Marcos Neto, eu acho também que ele estava perdendo a mão do elenco. Além da grana, ele estava vendo o barco afundando, por isso, acho que para nós tem males que vão para bem. Não sei se ele via isso não, mas tem aqui eu acho que concorda com isso. Eu tô mais ou menos com o Marcos, eu só não acho que ele estava vendo o barco afundando. Ele viu um furo no barco e já juntou com a proposta excelente do Bahia, foi. Mas que para mim, ele viu um furo aí, que ele pensou assim, isso aqui pode dar merda, eu posso não conseguir fazer o trabalho que eu achei que ia conseguir, eu acho que passou isso na cabeça dele. Muito bem. Se o barco tava afundando, ele é pior ainda, né? O orçamento do Bahia, Leandro Mourão, orçamento do Bahia da ordem de 120 milhões, do América 70, ele tá lembrando isso aqui. Adolfo, ele não tava achando que ia ser demitido nada, nem perder a mão. Foi dinheiro, tô com você, Adolfo. Se for demitido 2 meses, vai ganhar da rescisão e dos direitos trabalhistas, isso aí. O Leandro Mourão aqui tá sugerindo que o Sérgio dê uma segurada no Rivotril, vá mais devagar, porque deve estar pilhado esse sábado. Ele, eu acho que não é o Sérgio, né? Deve ser o Anderson. Ele se reuniu com o Salum na quinta-feira para falar de contratações e planejamento de sequência do campeonato. Talvez até quinta-feira a proposta não tivesse vindo, gente. Aí chegou na sexta. Ô, Sérgio, isso não é uma possibilidade? Isso não é uma possibilidade. É, claro. E eu sou o coelhinho da Páscoa. Ah, vai te fuder, cara. Sério, no mínimo. O cara é otário, assume que é otário. O que é isso? Então, eu sou o coelhinho da Páscoa, eu estou muito chateado. Ajuda aí. Você quer defender ele, fica à vontade. Mas não acho que nós somos o Adolfo tá torcendo aqui pra levar o Renan. Marcos Neto, o Anderson foi um. Tem várias cifras aqui, ó. Porcentagem, número, libra, euro, eu euro. Traduzo pra você que eu traduzo. Mais ienes. Parece que é muito dinheiro isso. Porque tem libra, iene e euros. Então foi muito dinheiro mesmo. Mas eu não só entendo ele, como acho que faria a mesma coisa. Viu? Marcos Neto entende e faria a mesma coisa. Agradeço a ele por tudo, mas agora eu quero que ele se foda ainda mais em concorrente. Eu também, Marcos, eu também entendo ele. Acho que ele foi pelo dinheiro, como o Adolfo também acha, e eu quero que ele se foda, porque é confronto direto e nós queremos ficar e tomara que o Bahia caia. Nada eu pessoal, quero. É só torcida. Mas que a gente devia cantar um mercenário pra ele no jogo com o Bahia, a gente devia. Otário. O primeiro jogo é lá, né? É. O nosso jogo é só no segundo turno. Tá bom, até lá dá tempo de ele já ter caído do Bahia. Do jeito que o futebol é, já era até lá dar tempo dele ter caído do Bahia voltar. E voltado pro América já. Então, nossa senhora. Aí vocês vão me ver completar o bingo do ano e falar que eu vou cancelar meu sócio torcedor. Eu voltei. O Henrique falou muito bem aí do Guto Ferreira, que quando saiu do Bahia, do mesmo Bahia, foi apedrejado pra ir pro Inter. Já voltou pro Bahia. Já saiu de lá e foi embora. É, então. Futebol dá muita volta. Eu só queria que o Anderson levasse o Luan. Queria de verdade que ele levasse o Luan pro Bahia. Mas vamos ver o que rola. O Renan não pode levar, não. Porque se o Renan, naquela velocidade, na Bahia, vai entrar em coma. Ele vai fazer o tempo virar pra trás. Então... vai dar certo, mano. Muito bem. Marcos Neto pergunta, próximo técnico quem? Eu, sinceramente, não quero especular. Quem vier, vamos entrar pro futuro, vai vir então? De carinho. Eu só não quero que venha Givanildo, já falei isso várias vezes. Eu acho que o tempo de Givanildo no América já passou. Ele foi... Nós estamos vendo o jogo do Remo aqui, ele foi demitido desse Remo aí, na Série C, que ele não estava indo bem. Então, assim, eu não quero especular, vou aguardar. Diga, Alisson. Vamos especular, sim. Você pode não querer. Você pode especular, eu posso não querer. Vamos fazer. Alguém preparou uma listinha de possíveis? Alguém fala um nome e toma um comentário rapidinho? Marcelo Oliveira. Tá sendo mais bem aceito pela torcida. Eu até lancei mais uma enquetezinha lá no Facebook e tá sendo mais votado os nomes mais possíveis. Vi uma outra do superesportes.com que ele também era o mais votado lá. Então tá sendo bem aceito. Já a Karina da. Como é que chama? Da Inconfidência, postou no Twitter que ela conversou com o Marcelo Oliveira e ele disse que não pretende. Desconversou, vai cuidar da família e tal, não quer nada. Vamos ficar na América para planejar o segundo semestre. Essas frases assim. Jairo, Marcelo Oliveira. Não, nós só estamos acostumados a não ganhar clássico mesmo. Marcelo Oliveira. cara, eu acho que dentro das opções que existem. A gente tem a mania muito grande do cara ir do céu à terra numa velocidade impressionante, né? A gente tem que lembrar que o Marcelo Oliveira é bicampeão brasileiro. Algum mérito esse cara da Série A. Algum mérito esse cara tem. Tá desempregado. E até porque É, tá, mas até porque esse cara, naquele elenco do Cruzeiro, foi uma montagem naquele ano. Então, e não era um elenco badalado, conseguiu encaixar muito bem. É, então, algum mérito esse cara tem. No Coritiba, esse cara já chegou em duas finais de Copa do Brasil. É, eu não detono o nome dele, não. Talvez não seja o meu preferido, eu prefiro o Zé Ricardo, a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que a gente também passa numa velocidade muito grande. O cara, coisa de 5 anos atrás, ele era o treinador mais desejado do Brasil, aí agora é o mais achincalhado. Não, com calma. Eu acho um bom nome. Então já puxa aí o Ricardo, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é o meu preferido porque ele consegue trabalhar muito bem com elencos de qualidade reduzida. E a gente, por mais que pra mim seja... Não, pra mim, por mais que o nosso elenco seja um dos melhores do América nos últimos anos e em anos que a gente disputou Série A, ele ainda é inferior aos grandes clubes do futebol brasileiro. Eu acho que o Zé Ricardo, principalmente chegando com o trabalho que o Anderson já deixou, e pra mim eles têm estilos parecidos, ele ia ter que só pegar isso e dar sequência. Eu acho que o melhor pra dar sequência, pra mim, é o Zé Ricardo. E ele gosta de categoria de base. Eu acho que isso é uma vantagem no América. Pra muito mim, pelo menos, é. O Sérgio, Zé Ricardo. O Zé Ricardo, ele é muito criticado por aquilo que a gente criticava muito o Anderson, de se agarrar com os jogadores de confiança dele e não tirar de jeito nenhum e tal. Mas desses nomes que estão sendo ventilados aí, que a gente ouviu, eu tendo a gostar mais do Zé Ricardo também. Eu acho que ele sabe tirar mais de uma equipe mais limitada, que é o caso do América, né? Nós não brigamos lá em cima, nosso time é mais modesto. Então acho que ele consegue tirar mais desses times mais modestos. Então acho que ele é um bom nome. Marcelo de Oliveira, eu nem acho que ele é um cara desgraçado, não. Mas eu acho que o bicampeonato com o Cruzeiro foi muito fora da curva da carreira dele. Eu não vejo, eu posso até estar falando besteira, mas não vejo tanto mérito assim nele, não. Mas pra mim, lembrou aí das Copas do Brasil também, que ele chega na final, né, com Coritiba. Sim. Dos dois nomes aí, dos nomes que ventilaram pra mim, esses dois são os melhores. Muito bem. Todo o resto... Adilson Batista, Jairo. Ah, Adilson Batista não fez nada digno de nota depois daquela época do Cruzeiro também, não. Não sei se... não vejo ele como um cara bom pra tocar esse trabalho aí, não. Muito bem. É o Alisson, acho não. E lembrando que nem na época do Cruzeiro também... Foi grande coisa. Não foi grande coisa também, não. Tem o mérito, talvez, de ser um cara mais durão, assim, de botar elenco na linha, mas desses nomes maiores... E também não é um treinador barato, não. Tá fora do mercado há 500 anos e acha que é o rei. Então é um nome que eu não iria. Ué, você vai sair de casa por pouca coisa? Já tá com a burra cheia? Tá certo. Sérgio. Eu acho... Você pensa burra cheia daí, de Brasília? Não, que isso, burra cheia? Ninguém, eu nunca ouvi isso em Minas, não, gente. Tá a burrinha, aquela sacola de dinheiro, a burra de carga, Wallace. Capanga, a sacolinha, não. As capanguinhas cheias de dinheiro, tá com a burra cheia. Não, não. Eu acho o Adilson Batista... Eu gosto desse cara maluco pra caralho. O Adilson Batista é meio louco esse também. Cara maluco. Eu acho do caralho isso. Mas ele deu umas escolhas em determinado momento que afundaram a carreira dele. Mais ou menos o que o Anderson tá fazendo agora, mas enfim, vamos ver, o futuro dirá. E aí ele ainda não se provou se ainda consegue voltar, então eu tenho um pé atrás por causa disso. Muito bem. Jair falou do Adilson, Só pra lembrar aqui, ô Henrique, antes de você entrar no próximo, o Marcos Neto tá dando uma informação aqui, pra quem ainda não sabe, o Anderson foi, mas levou... preparador de goleiros, preparador físico e o auxiliar, Fernando Diniz, né, que ele sempre falava muito dele. Uhum. Então não é o desfalque só do Anderson, é o desfalque praticamente da comissão inteira. Hoje em dia é assim, né, a comissão vai junto, né, é muito normal isso. O Marcos Neto levantou aqui a história da solução caseira, que está sendo cogitada também, que seria colocar o Drubsky. O Leandro Mourão mandou isso, desculpa. O Marcos Neto falou que gosta da ideia, porque conhece o grupo, manteria filosofia, é um cara inteligente. O Adolfo mandou um Drubsky não. E aí, Ricardo Drubsky, Wallace? Eu posso começar, porque nessa aí eu sou enfático. Não. Uhum. Não, assim, caixa alta. Por quê? Ele, pra mim, tá sendo um ótimo gerente, diretor de futebol, não sei qual que é o cargo dele. Mas tá sendo um ótimo, um dos melhores que eu vi passar no América nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, eu não quero correr o risco de deixar de ter um bom diretor de futebol para ter um treinador que é um cargo muito mais passageiro e daqui a 2 meses ver o Drubsky sair daqui e aí a gente deixa de ter diretor de futebol e deixa de ter treinador. Então, por essa justificativa, eu não contrataria, não passaria ele para o treinador de jeito nenhum. Eu só quero opinar e eu tô assinando embaixo o que você falou. Sérgio? Assino também. Muito bem, Jairo? É, eu ia falar isso, que não vale a pena desfazer a estrutura que tá montada para conseguir um técnico razoável. Mas vale um pássaro na mão do que dois voando, já dizia a sabedoria popular. Porque ele ali mantém uma continuidade no trabalho como um todo. Então, Exato. Eu acho que é melhor você trazer um técnico, até para, assim, se, às vezes existe um problema de ambiente ali dentro também, que botar o Drubsky como técnico não vai resolver. Exato. E às vezes trazer um cara de fora dá uma arejada, uhum. A turma que tava se sentindo escanteada começa a ver que, de repente, tem pode chance, ficar de mostra novo. Serviço. É, exatamente, né? Muito bem. É, o Alexandre Faria tá na Bahia? Não sei. Onde é que ele tava, hein? Não sei se era Bahia. Eu acho que ele tava no Nordeste. Ele Bahia, foi pro Esporte? É, acho que é Esporte, não é? Ele já teve no Bahia, já teve no Esporte. Eu não sei só em quais épocas. O Anderson levou também o treinador de goleiro, né? Isso. Mas beleza. Isso aí a gente acerta, a gente contrata. Contrata. Quem mais? Tem mais algum nome que vocês queiram puxar aí? Givanildo. Tem. Não, passou, obrigado. Já era. Passo, próximo. A gente devia fazer uma estátua do Givanildo no campo, sim. Pra turma que é viúva vir lá de vez em quando. Vai lá. Deixar uma flor, acender uma vela. Passar a mão no pé, né, pra dar sorte. Exatamente. Eu também acho. Já mas vamos esperar ele morrer, né, porque é meio mórbido você fazer uma estátua do cara, o cara tá vivo ainda, né? Quem mais? Guto Ferreira? Nós já falamos do Guto Ferreira? Sabe por que não se faz? Sabe por que não se faz estátua de pessoa viva? Na verdade, não é nem isso que é mórbido. É porque o morto, ele já não tem mais condição de te decepcionar. Se a gente tivesse feito uma estátua do Ederson Moreira, na hora dessa tinha alguém lá quebrando ela. Quebrando então, a estátua, olha aí. Então muito por isso que não se faz estátua de gente viva. Pra fechar, Guto Ferreira. Guto Ferreira, eu não conheço mais o trabalho dele, não. É, teve um trabalho muito bom no Bahia, foi pro Inter, não arrumou nada, voltou pro Bahia, não arrumou nada de novo. Então, eu não sei muito de estilo. O Sérgio que é mais estudioso nessa parte aí, ele tem mais ou menos o mesmo estilo do Anderson, Sérgio? Acho que tem. Eu acho que ele seria um nome interessante nesse sentido de continuar mais ou menos o trabalho e o valor dele é mais ou menos a mesma coisa. Mas entre ele e o Anderson, a avaliação que eu tinha, claro, avaliando muito mais o Anderson do que ele, né? A gente assiste muito mais o América, era que ele era um pouco pior do que o Anderson. Então, também não sei. Entre eles é Ricardo? Ah, eu prefiro o Zé. Tá. Jairo? Bem, eu acho que assim, o Guto eu não conheço também muito o trabalho dele, mas não vejo nada digno de nota, não. Não vejo assim, nossa, que vontade que ele venha pra América, não. Era o Guardiola, né? Ele era. Exatamente. Havia muita expectativa em cima dele. Acho que ele foi muito crocodilado no Inter. Não chego a ponto de dizer que o trabalho no Inter dele não foi de sucesso. Ele colocou o Inter de volta no lugar dele. Ele conseguiria colocar esse Inter para disputar. Eu não sei que talvez ele tivesse tido um problema interno ali com jogadores, alguma coisa nesse sentido, e que ficou só no fazer o necessário. Mas de toda sorte, não ficaria triste com a vinda dele, não. Mas eu acho que ele foi bem ali na ponte também, não é? Na porque ponte? Se não me engano. Uhum. Rogério Ceni. Ó, o Leandro Mourão tá falando que o Alexandre Faria tá no Náutico. Deus o proteja. Adolfo, Henrique, traduza crocodilado. Crocodilar é trairagem mesmo. Crocodilagem, trairagem. Igual lágrima de crocodilo, né? O crocodilo é um filho da puta. Lágrima de crocodilo é outra história, mas crocodilagem é trairagem, é traição. Crocodilo é um animal arisco. Ele tá lá paradão de boca aberta. Lá, você acha que não dá nada quando ele não avisa e ele já dá o bote e leva você e metade da sua família junto pra dentro d'água. Pro Bahia. pro Bahia. É que o São Francisco vai parar lá na Bahia. É isso, gente. Temos um alguns outros nomes foram falados, viu? Argel Fux. Não sei se o América procurou. Eu tô achando mais fácil a gente comentar os nomes que não foram falados. O que foi falar de nome? Aquele Milton Mendes. Então, são nomes que não me agradam. Na beira do caos lá, como é que chama? Tava na beira do caos, na beira do mal. Uma piração total. O cara fez a musiquinha, porra? Mineiro, só. treinou o Flamengo. Esqueci lá, treinou o Botafogo. Ney Franco. Esse aí também foi falado. Mas eu só queria... a discografia de Ney Franco? Gente, vocês não conhecem a discografia de Ney Franco? Por favor, procurar no YouTube. Isso é o mínimo. Mas aqui, eu só queria dizer, porque às vezes essas coisas, a gente fica muito preso ao hoje, né, ao presente, esquece de dar um distanciamento para ver a situação um pouco mais ampla. os nomes que estão sendo falados para a América são nomes que, se não são os melhores treinadores de futebol brasileiro, são treinadores que até há muito pouco tempo estavam aí rodando time grandes. Então é importante a gente, de repente, dar uma avaliada e ver o quanto a gente subiu de patamar. Há bem pouco tempo, um treinador da América era demitido, os nossos nomes eram, no máximo, um Moacir Júnior. Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, era coisa desse tipo. A gente entrou em Série A por tempo com o Mauro Fernandes. Então, ver essa mudança de patamar mostra o quanto o trabalho amadureceu, mostra o quanto a gente desenvolveu e que o América está realmente no ponto mais alto para tentar permanecer na Série A. Essa saída do Enderson é um golpe, sim, porque ele tinha o trabalho na mão, e o América foi para essa parada da Copa com um deslize ali no final, mas ainda assim se mantendo bem na tabela. Mas com esses nomes que estão sendo aí especulados, dá para fazer alguma boa escolha e manter esse trabalho de qualidade e conseguir se manter na Série A. A mudança de patamar, quando a gente pega uma lista dessa aí para ver, é impressionante. Muito bem. Último nome, só para fechar mesmo. Pô, fechou. Socorro. Beleza, era isso que eu queria. O Alisson? Ah, cara, eu não é um socorro muito grande assim, não, porque é aquilo que eu falei. Eu demoro muito pra colocar o cara num patamar gigante, mas quando o cara também atinge esse patamar, eu demoro muito pra tratar o cara como horroroso, sabe? E a gente tá falando de um treinador que foi treinador do Real Madrid, de um Exato. Treinador que já ganhou uns 5, 6 campeonatos brasileiros. Uhum. Pra mim, o problema do Luxemburgo é só porque ele não consegue passar por nenhum time sem ter briga, sem ter intriga com o jogador, com a imprensa, com o dirigente, com quem seja lá quem for. Traz porque o cunhado. Entender de futebol, ele entende e ele não esqueceu assim, não. Ele sabe muito de futebol, não tem dúvida. O problema é que ele não quer mais ser técnico, ele quer ficar jogando pôquer e tal e ganhando dinheiro dele. Lançou um canal no YouTube essa semana. Então, quem quiser acompanhar o Fechou, lançou um canal no YouTube essa semana, esse final de semana, inclusive. Fiquem à vontade aí de procurar. Muito bem, Zidane? Zidane, então, tá bom, é isso aí. Que queria... Então a gente avalia o Zidane. Pode até jogar aqui, Henrique, ainda. O Marcos... Dá 10 pra ele, né? Dá quem quiser. O Marcos Neto tá dando a notícia aqui de que o Kine Franco tá nos Estados Unidos, treinando o time lá, ganhando em doletas. Então, na conversão, eu acho que a gente perde a disputa. E é isso, senhores. Vamos encerrar isso aqui, então. Acabamos com esse programa. A gente volta domingo pra falar de Brasil e... Brasil quem? Costa Rica. É sexta. Fazer no domingo mesmo? Quer fazer no sábado? Uai, ou sexta-feira, pode ser sexta-feira também. Ou bom, a gente vai ver aqui como é que tá a agenda, nossa. Ou sexta ou sábado ou domingo. Disputada a agenda. Sexta ou sábado ou domingo, a gente avisa. Eu gostaria muito que o Deleucas participasse do próximo, que eu queria ver o ponto de vista dele da trairagem. Ele até se colocou pra falar, se fosse falar só do Enderson, não fosse falar do jogo do Brasil, eu me colocaria pra participar. Pessoa. Se você tivesse avisado, a gente já chamava ele aqui. Olha hoje, eu acho que ele tá de folga lá. De Leucas, depois eu mando um recado aí. Se você não puder participar no próximo, pelo menos você conta o que você achou da Tainari. A gente lê no ar. Certo, senhores? Então, obrigado a todos que ficaram aqui com a gente, acompanharam, choraram as pitangas. Nós vamos fazer uma inversão do sócio-torcedor. Lembrando do sócio-torcedor, nosso programa de patronato. Você entra lá, decadentes.com.br/sócio-torcedor. Contribui lá a partir de R$5. Já ajuda pra cacete pra fazer esse programa. E tem lá os nossos, as nossas... não são prêmios, como é que a gente chama mesmo? Nossos castigos. De que se você contribui, você tem direito a abraços do Sérgio Tavares. Por esse períodozinho, ali no retorno da Copa, a gente vai inverter esse pouquinho. Então, mesmo que você não consiga patrocinar, a gente sugere que você vá lá e dê um abraço pro Sérgio Tavares. Né? Que você vá lá ajudar o Sérgio nesse momento de muita dificuldade. A esposa dele está fazendo o trabalho de abraçar todos os dias. As crianças também estão empenhadas para tirar ele desse buraco. Mas a gente sabe que ele vai ser. Eu vou poder ler uns 114 xingamentos aqui. Um coração partido é um problema, viu? Dói demais. Vai passa, Sérgio, passa, você vai ver. Abraço, galera. Até sexta, sábado ou domingo. Até mais. Tchau. Falou, Enderson, cuzão.